Seção 30. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Aparição. De Cruz e Souza. Por uma estrada de astros e perfumes, a Santa Virgem veio ter comigo. Doiravam-lhe o cabelo, claros lumes, do sacrossanto resplendor amigo. Dos olhos divinais no doce abrigo, não tinha laivos de paixões e ciúmes. Domadora do mal e do perigo, da montanha, da fé galgar os cumes. Vestida na alva excelsa dos profetas, falou na ideal resignação de ascetas, que a febre dos desejos a quebranta. No entanto, os olhos dela vacilavam, pelo mistério, pela dor flutuavam, vagos e tristes, apesar de santa. Fim de Aparição.